Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Joe Smith era um marginal. Não um desses da pesada, mas um pequeno marginal. Desde os 10 anos de idade estava envolvido com a máfia. Quando pequeno, era mensageiro dos mafiosos, e à medida que foi crescendo passou a ser incumbido de missões mais sérias. Tornou-se cobrador, o homem que quebrava a cabeça das pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas dentro do prazo estipulado. Joe gostava do trabalho, e gostava de pertencer à máfia. Aos 17 anos, engravidou uma moça e foi obrigado a casar. A verdade é que ele não gostava muito da moça. Ela não era bonita, tinha espírito mesquinho e gostava de mandar nele. Mas Joe sentia-se preso. Apesar de ser um gangster, Joe Smith era muito religioso. Nunca sonharia em cometer adultério, dormir com a mulher de outro. O capo, o chefe da máfia, chamava-se Fred Furador de Gelo Bogatti. Ganhou esse apelido porque gostava de matar suas vítimas enfiando-lhes um furador de gelo na cabeça, de orelha a orelha. A morte era rápida e dolorosa. Era um homem enorme, com mais de 1,90 m de altura. Parecia um gorila. Dizia-se que podia esquartejar um homem com as mãos. Todos tinham pavor dele. Fred Bogatti tinha mulher e 3 filhos, além de uma amante, Angela. Sem ser nenhum anjo, era muito bonita. Possuía um corpo sensual e um rosto de artista de cinema. Fred gostava do jovem Joe Smith, e ele disse: "Um dia desses, Joe, vou torná-lo um homem feito." O homem feito era alguém que matava uma pessoa. Depois disso, passava a pertencer à máfia para sempre. A grande ambição de Joe era se tornar um homem feito. Todos os seus melhores amigos eram feitos, e a maioria já havia matado várias pessoas. Joe queria participar desse grupo. Sua oportunidade surgiu num dia de verão, quando Fred o chamou ao restaurante italiano em que jantava. "Joe", disse ele, "esta é a sua grande chance. Gostaria de se tornar um homem feito?" Joe se mostrou bastante animado com a perspectiva. "Estou pronto." "Ótimo." Um espertinho ligou para Angela e convidou-a para sair. "Quero que você corte os dedos dele que discaram o número dela. E depois quero que corte as orelhas que a ouviram dizer não pelo telefone. E depois quero que dê um tiro na boca que a convidou para sair. Pode cuidar disso?" Joe sentiu-se muito orgulhoso. "Claro que posso, chefe." Fred entregou a Joe um revólver e uma faca. "Tome aqui. Traga-me os dedos e as orelhas. Ninguém, mas ninguém mesmo, deve ousar tentar conquistar minha Angela." Timothy Brown, ou como se tornou conhecido mais tarde, o pobre Timothy Brown, era corretor de seguros. Ligara para Angela na tentativa de vender um seguro. Angela, que não era a mulher mais inteligente do mundo, entendera errado, pensando que ele estava querendo sair com ela e contar a Fred. E fora então que Fred chamara Joe. Timothy Brown estava em seu apartamento quando bateram a porta. Foi abri-la e deparou com Joe Smith. "Sr. Brown?" "Isso mesmo. O que deseja?" "Vim aqui para fazer uma coisa. Falou ontem com uma mulher chamada Angela?" "Falei sim. Deveríamos nos encontrar. Ela virá?" "Angela me mandou no seu lugar", disse Joe. Vou poupá-los dos detalhes do que aconteceu em seguida, para evitar que essas páginas fiquem manchadas de sangue. Direi apenas que 2 horas depois, Joe entregou a Fred os dedos e as orelhas do pobre Timothy. Fred ainda jantava quando Joe apareceu com os troféus. Fred examinou-os e comentou: "Bom trabalho, garoto. Acertou um tiro na boca?" "Claro, chefe." "Muito bem. Agora é um homem feito. Daqui por diante passa a ser um de nós." Joe nunca se sentira mais feliz em toda a sua vida. Daquele momento em diante, Joe tornou-se um mafioso completo. Junto com outros, assaltava bancos e postos de gasolina. Cuidava de cassinos e de redes de prostituição. Em suma, divertia-se um bocado. Só matava pessoas quando era necessário. Matar não o perdoava. Por alguma razão, e nunca seria capaz de explicar porquê, o único mandamento que não queria violar era o 7º. Não cometerás adultério. Os outros gangsters faziam isso o tempo todo, mas Joe se orgulhava de nunca ter ido para a cama com a mulher de outro homem, nem ter enganado a própria mulher. Costumava se gabar desse fato, e foi aí que cometeu um grave erro. Um dia, Angela entrou na sala no momento em que Joe dizia: "Enquanto estiver casado, nunca irei para a cama cama com outra mulher. O Senhor diz, não cometerás adultério. E acho que quem faz isso vai direto para o inferno. Angela ouviu com maior interesse, porque estava convencida de que não havia um único homem no mundo que não desejasse ir para a cama com ela. E Angela era tão bonita que é bem provável que tivesse razão. Aposto que você cometeria adultério se encontrasse a mulher certa, disse ela a Joe. Ele ficou chocado. Nunca. Era tudo o que Angela precisava ouvir. Aquilo tornou-se um desafio para ela. Nenhum homem é capaz de resistir a mim, pensou ela. Muito menos Joe. Angela decidiu provar que estava certa. Um dia, disse a Fred. Querido, acho que alguém vem me seguindo. Não me sinto segura. Quem? Berrou Fred. Vou esquartejá-lo. Não sei, respondeu Angela. Apenas tenho a sensação de que alguém me espreita. Eu me sentiria muito mais segura se você ficasse ao meu lado durante todo o tempo. Sabe que não posso fazer isso. Tenho um negócio a dirigir. Angela simulou pensar por um momento. Não poderia escolher um dos seus homens para me proteger? Eu me sentiria muito mais segura. Claro. Quem você quer? Angela fingiu pensar outra vez. Ora, pode ser qualquer um. Joe Smith serviria. Está bem. Joe é um homem bom. Direi a ele para ficar de olho em você. Obrigada, querido. É só por uma ou duas semanas. Depois disso, tenho certeza de que a pessoa que vem me seguindo vai sumir. Na manhã seguinte, Fred chamou Joe ao escritório. Angela está com um pequeno problema, explicou Fred. Ela acha que tem alguém a seguindo. Quero que a acompanhe e proteja. Certo, Fred. Qualquer coisa que mandar. Obrigado. Se descobrir quem é o cara, quero que o agarre e retalhe em pedacinhos. Quero seus braços, as pernas e a cabeça, entendido? Claro, chefe. Será um prazer. Ninguém, absolutamente ninguém, toca na minha Angela. Joe foi procurar Angela naquela tarde. Encontrou-a no lindo apartamento que Fred lhe dera. Ela usava apenas um negligê transparente. Joe ficou atordoado ao constatar como ela era linda. Entre, querido, disse Angela. Já soube que você será meu guarda-costas. Isso mesmo. Tem alguma ideia de quem venha seguindo? Não, mas agora que você está aqui, não tenho mais medo. Ela chegou mais perto. Gostaria de tomar um drink? Joe engoliu em seco. Podia sentir o perfume de Angela, e isso o deixava tonto. Não, não, obrigado. Fui avisado de que sairia para fazer compras esta tarde. É verdade? Ele não conseguia desviar os olhos do corpo de Angela. Ah, é melhor você se vestir. Ela passou a mão pelo braço de Joe, murmurando. Se é isso que você quer. Joe lembrou-se do que Fred dissera. Quero que o agarre e retalhe em pedacinhos. É melhor sairmos. Está bem. Só vou demorar alguns minutos. Joe observou Angela entrar no quarto. Minutos mais tarde, ela chamou. Pode vir até aqui, por favor? Joe entrou apressado no quarto. Encontrou Angela de pé, meio despida. O zíper enguiçou. Pode me ajudar? Joe se adiantou. Ela tinha as costas completamente nuas. Era a coisa mais excitante que ele já vira. Sentiu-se tentado a dar-lhe um beijo, mas concluiu que não queria que seus lábios fossem cortados por Fred. Puxou o zíper. Obrigado. Angela começou a trabalhar Joe. E quando Angela trabalhava um homem, não havia ninguém melhor. Primeiro, houve pequenas insinuações de que se sentia solitária. Depois comentou que Fred Bugatti a tratava muito mal e que achava Joe muito atraente. Pedia a Joe para ir buscá-la no apartamento, deixava a porta destrancada, e quando ele entrava, chamava-o para o quarto, onde o aguardava nua. Joe voltava correndo para a sala. A situação era tentadora demais e muito perigosa. Joe tinha dois problemas. Primeiro, temia que Deus o fulminasse se violasse o sétimo mandamento. e segundo, sabia com certeza absoluta que Fred o retalharia em pedacinhos se algum dia tocasse em Angela. Por outro lado, Angela recorria a todos os truques para atrair Joe à sua cama. A questão era uma só: quem venceria? A resposta, é claro, era muito simples: Angela. Fred, furador de gelo Bogatti, foi jantar com Angela. Como está se dando com Joe? Perguntou ele. Angela deu de ombros. Ele é um cara legal, mas não é muito inteligente e nada tem de atraente. Talvez eu deva providenciar outro para protegê-la? Sugeriu Fred. Não há necessidade, respondeu Angela. Joe tem feito um bom trabalho. Ainda acha que alguém a segue? Tenho certeza de que sim. Ainda não vimos ninguém, mas posso sentir. De qualquer forma, sinto-me muito mais segura com Joe por perto. Tudo bem. Ele ficará com você por mais 3 dias e depois será substituído. Tenho de mandá-lo fazer um serviço em Chicago. 3 dias, pensou Angela. Terei de trabalhar depressa. Na manhã seguinte, Angela ligou para a casa de Joe. A mulher atendeu. Joe está? Quem deseja falar? Aqui é Angela. Ah, é você. Tem se encontrado muito com meu marido ultimamente. No fundo, a mulher de Joe não se importava. Já se cansara do marido e daria qualquer coisa para se livrar dele. Espere um momento que vou chamá-lo. Joe veio atender. Alô? Angela balbuciou, simulando uma voz fraca. Não estou me sentindo bem, Joe. Pode vir para cá o mais depressa possível? Acho que preciso de um médico. Claro. Quer que eu chame logo um? Não precisa. Venha para cá primeiro. Está bem, disse Joe. Chegarei aí no instante. Ele desligou e virou-se para a esposa. Ela parece estar muito mal. 5 minutos depois, Joe seguia para o apartamento de Angela. Encontrou a porta destrancada, como sempre. Refletiu que era muito estranho que uma mulher que temia vir sendo seguida deixasse a porta destrancada durante todo o tempo. Ouviu a voz de Angela no quarto. Estou aqui, Joe. Entrou no quarto. Ela estava deitada na cama. Vem até aqui. A voz soava bem fraca. Joe ficou preocupado. Ela parecia muito mal mesmo. Sinto muito calor, murmurou Angela. Pode sentir minha testa para ver se tenho febre? Joe foi até a beira da cama e pôs a mão na testa de Angela. Estava mesmo quente. Acho que tem febre. Era o que eu temia, sussurrou Angela. Detesto ficar sozinha quando estou doente, e Fred me deixa sozinho o tempo todo. Não se importa comigo. Claro que se importa. Joe poderia lhe contar quanto Fred se importava e como cuidava de que qualquer homem que ousasse sequer pensar em Angela fosse assassinado da forma mais dolorosa possível. Angela pegou a mão de Joe e puxou-o para o lado da cama. Você não é como Fred. É um homem sensível, bonito, maravilhoso. Ela começou a puxar a mão de Joe para o seio. Joe tentou se desvencilhar. Você me odeia, Joe? Não percebeu que estou loucamente apaixonada por você? Ele murmurou, muito nervoso. Não pode estar apaixonada por mim. Não pode, Angela, pois pertence a Fred. Não pertenço a ninguém. Mas quero pertencer a você. É impossível. Se alguma vez fizéssemos alguma coisa, Fred matará os dois. Tenho certeza de que não me deixará vivo. Ele adora retalhar as pessoas. Joe fez menção de se levantar. Tenho de sair daqui. Ela o conteve. Quer mesmo sair? Angela empurrou o lençol para baixo, revelando que não usava nada. Absolutamente nada. Joe contemplou o corpo nu, e o quarto começou a girar. Ela o acariciava agora, puxando com insistência. Querido, sou louca por você. Quero ser toda sua. Joe, para seu azar, não era feito de aço. Sua resistência desapareceu por completo. Tirou as roupas o mais depressa que podia. Que se dane, pensou ele. Fred nunca saberá a verdade. E quanto a violar o sétimo mandamento, Deus provavelmente estaria ocupado com outros pecadores. Em 5 segundos, Joe estava na cama com Angela, e ela o enlaçava. Ele pensou: essa será a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. E foi nesse momento que a voz de Fred, furador de gelo, Bugatti, trovejou. Ah, peguei vocês! Joe virou a cabeça e deparou com Fred parado ao pé da cama, fitando-o com a maior raiva. Dizem que quando uma pessoa está se afogando, toda sua vida surge num relance diante dos olhos. Joe não estava se afogando, mas sua vida começou a se desenrolar diante de seus olhos. Especulava o que Fred cortaria primeiro, e tinha certeza absoluta de que sabia. Fred continuou parado ali, com o rosto vermelho de fúria, e gritou: Vistam-se os dois! Angela estava apavorada. Sabia do que Fred era capaz, mas seu terror não era nada em comparação ao de Joe. Ele teve de fazer um grande esforço para sair da cama e se vestir. Fred os observava e murmurou: Minha garota e meu melhor amigo. Joe decidiu que, já que iam morrer mesmo, podia pelo menos morrer como homem. Não se culpe, Angela, disse ele. A culpa foi toda minha. Eu a obriguei a... Cale-se, berrou Fred. Não fale nada enquanto eu não mandar. Ele se virou para Angela. Sua vagabunda, depois de tudo que eu fiz por você. Assim que ambos se vestiram, Fred acrescentou, ameaçador. Meu carro está lá fora. Vamos dar um passeio. Joe sabia que era o fim. Deus faria com que ele fosse morto por ter violado o sétimo mandamento. Nada poderia salvá-lo agora. Angela ainda tentou uma saída. Fred, querido, não é o que parece. Nós apenas... Vi muito bem o que vocês faziam. Interrompeu a Fred. Mas, cale essa boca e vamos embora. Ele os conduziu para o carro, uma limusine preta. O mafioso sentava-se ao volante. Fred empurrou Joe e Angela para o banco traseiro e ordenou ao motorista: Pode partir. Joe tremia de medo. Sabia que eram os seus últimos momentos neste mundo. Seria retalhado em pedacinhos e serviria de comida para os peixes. Conseguiu recuperar a voz e balbuciou: Para onde está me levando? Já mandei ficar de boca fechada, berrou Fred. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Joe teve a impressão de que andaram por horas e ficou surpreso ao perceber que se aproximavam de Las Vegas. Seria morto em Las Vegas? O carro parou na frente de uma capela nupcial. Joe se sentia cada vez mais confuso. Saiam do carro, ordenou Fred. Angela e Joe saltaram. Muito bem, agora vou explicar a situação. Fred fitou Joe nos olhos. Eu deveria matá-lo. Era meu amigo e eu confiava em você. Mas como tenho o coração mole, vou deixá-lo viver. Joe não podia acreditar no que ouvia. Fred olhou para Angela. Também confiava em você. E me foi infiel. Mas vou perdoá-los. E sabem por que vou perdoá-los? Porque no fundo do coração acredito que nenhum dos dois podia evitar o que aconteceu. Acho que se apaixonaram. E a coisa se tornou inevitável. Angela fitou Fred com a mais profunda incredulidade. E também porque tenho o coração mole, acrescentou Fred. Pouparei sua vida. Ele tornou a olhar para Joe. Mas vocês terão de se casar. Não posso casar com Angela, murmurou Joe. Já sou casado. Não se preocupe com isto. Nesse momento, ela está num tribunal, pedindo o divórcio. Joe se encontrava em tamanho estado de pânico que nem se deteve a perguntar como tudo fora providenciado tão depressa, como a esposa podia pedir o divórcio no exato momento em que ele casava com Angela. Se Joe tivesse ouvido uma conversa que ocorrera no dia anterior, poderia compreender tudo. Fred conversava no escritório com um dos seus homens. Tenho de me livrar de Angela, declarou ele. Ela está me levando à loucura. Não para de pedir mais e mais. Tem todas as joias e peles do mundo. Mas nunca é suficiente. Mas como pode se livrar dela sem magoar seus sentimentos? Fred tinha a solução. Usarei Joe. Acho que Angela vem tentando levá-lo para a cama. Mas será que ele vai cair? Ficou louco? Claro que vai. Não há um único homem no mundo que Angela não possa conquistar. Ficarei de olho no apartamento, e assim que ele ceder, vou pegá-los em flagrante. Obrigarei Joe a casar com ela, farei sua esposa se divorciar, e tudo acabará bem. Além do mais, tenho uma nova garota que é uma beleza. E foi assim que Joe Smith descobriu-se casado com a linda Angela e divorciado da esposa que detestava. E tudo isso aconteceu porque violei o sétimo mandamento. não cometerás adultério. Refletiu Joe.